Da onde eles tiraram a ideia que o Exu é analfabeto? Que um preto velho é analfabeto? Que um caboclo é analfabeto? Existem escolas também no mundo espiritual. É o mundo físico que é a cópia do mundo espiritual, não é o mundo espiritual que é a cópia do mundo físico. Não. E se você pegar todas as mensagens espirituais que você que está trabalhando isso, meu filho, sim. Todas elas são de quê? De melhora de consciência. É necessário as pessoas melhorar a consciência. Porque esse aprisionamento mental do certo e do errado, do pecado, do feio e do bonito, está gravado na consciência e no espírito de vocês há milênios. Não é dessa vida, nem desse último século. É milenar. Porque aqueles que fizeram do Antigo Testamento e de outras religiões que vem acontecendo diante da humanidade, vocês são a reencarnação deles. Então vocês trazem ainda esse conceito e preconceito arraigado no espírito e que é necessário desfazer. E como se desfaz isso? Tudo é necessário, tudo está certo. Não tenho preconceito. Eu abraço meu irmão e aceito meu irmão na fé que ele tiver. Deixe de ficar preso. A Umbanda, nosso povo, está fazendo isso. É tanto que não fica ninguém na frente de um terreiro de Umbanda, pergunta qual a sua religião. Ah, eu sou isso. Ah, então você não é. Porque nós somos umbandistas. Nunca ninguém fica num terreiro de Umbanda. A porta do terreiro perguntando qual é a sua religião. Todo mundo entra, todo mundo chega ao pé de uma entidade, todo mundo pede o que precisa. E ele é atendido conforme é a vontade de Deus, dentro da necessidade dele. Não importa qual é o templo que ele frequente, importa a dor que ele sente. Não é assim? Então tem que dar as mãos e parar. Sabe? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um está ainda num grau de consciência que é necessário, às vezes, o martelo esquisito para abrir essa consciência. Mas se você que está fazendo diálogo com os espíritos e você começar a assistir pregações de outras religiões, é a mesma mensagem. Abertura de consciência. Finalizou o último trabalho prometendo às pessoas que falaríamos duas coisas, seu Tranca-Ruas. Já vou mencionar a primeira, depois a gente trabalha na segunda. A primeira é que até nos mais antigos, ou é por drama, ou é por falta de conhecimento, que se diz que aquele que trabalha com a magia do egé, do sangue, com certeza está fazendo algo para a maldade de alguém. Esclarece para a gente o que é esse sangue. Eu sei que é uma coisa que o candomblé que usa, a Umbanda não trabalha com isso, mas às vezes um dirigente ou outro se permite porque adquiriu aquele conhecimento na manipulação e o espírito se permite usar daquela ferramenta. Como é que é isso, seu Tranca-Ruas? Usou sangue, está fazendo maldade? Não. Mas é hipocrisia, porque todo mundo come carne. Ah, hipocrisia não gostar que mate o animal, né? É, claro. Para comer carne tem que matar o animal, não tem? Sim. Não é isso? Sim, senhor. Você come carne, você come frango, você come peixe, você come. Então você está matando. Mas você está matando para comer, não é? No candomblé, quando se faz um trabalho desse, Porque o candomblé tem um conhecimento que poucos têm. O que, que mais existe nesse planeta, nós chamamos de vampirismo. Tá? Vampirismo. Às vezes a pessoa tem obsessões tão vampirescas que até chega a levar a vida dele. Ele necessita de tirar o sangue daquele ser por ódio, né, por vingança. E às vezes quando se faz um corte, você alimenta aquilo ali e naquele momento em que ele vai buscar aquele sangue que ele é tirado de cena. Não é porque o espírito precisa de sangue, mas ele precisa da energia para trabalhar esses que eles chamam de eguns. E depois que são retirados, que são levados, que são tratados, né? Aí depois vai passar por todo aquele processo que, se eu fosse falar sobre o processo depois de um trabalho desse, eu levaria praticamente um mês para explicar para você. Certo. Porque existem dimensões, né? Regiões, dimensões que esses espíritos são levados, são tratados, eles levam, ó, às vezes, centenas de anos para poder tomar uma consciência. E muitos são até ovoides. Certo? Então, quando ele faz isso, que ele alimenta, que ele dá energia para o Exu trabalhar, é aonde ele vai no mais baixo dimensão. Aquelas sete. Para poder levar aqueles espíritos que na hora do trabalho se transformam até em ovoides e descarregar. Porque se você for ler a história do planeta, esse planeta é banhado de sangue desde que o homem é homem. Quantas cabeças foram cortadas, quanto sangue é derramado todos os dias do próprio ser humano nesse planeta. É, não é verdade? Sim, sim. Quanto sangue é derramado nesse planeta? Que seja um acidente de carro, seja um acidente de avião, seja um acidente de moto, seja um assassinato, que seja de uma cirurgia. É, realmente. É derramado sangue todos os dias nesse planeta. Sim. Todos os dias, esse planeta, ele é banhado no sangue. E esses seres, muitos não reencarnaram, sanguinários, que vampirizam. E às vezes é necessário sim dar energia para o Exu trabalhar essa outra energia. Uhum. É tanto que no candomblé não se desperdiça nada. Da mesma forma que você mata a galinha para comer, ele mata a galinha, mas ele come o resto. Não é assim? Sim. Então, ao invés de você simplesmente matar só para comer, você está doando a energia para que uma entidade trabalhe esses espíritos. Depois de haver sacralizado ali. Isso. Claro, claro. Entendeu? Sim. Certo. Então, é necessário ainda? É necessário. Como um xamã. Um xamã precisa de pegar um bicho para tratar de um ser que está muito doente. Quantas pessoas são curadas? Porque na hora que vai tirar aquele, pega o pulmão, trabalha a energia do pulmão, tira a doença e vai curando as pessoas. Entendeu? Sim. Então, nem todo corte é para o mal. Existem aqueles que fazem, o mal existe. Mas isso é um problema dele. Consciência dele. Dele. Assim como você caluniar alguém, o mal que você faz. Você puxar o tapete do seu irmão para tomar o emprego dele, qual a diferença? É. Né? Você lesar o seu irmão financeiramente? Quem faz mais mal? Um pai de santo que está fazendo um corte para dar energia para a entidade trabalhar, ou alguém que tira o dinheiro dos aposentados? Realmente. Quem é mais demoníaco? Fala. Esse dirigente que faz o corte para a maldade e o outro que faz outro tipo de maldade é mal igual. É mal igual. Claro. Qual a diferença, Tiago? Qual é a maior maldade? Você matar um irmão para roubar a casa dele? Só de acusar justamente, né? Acusar. Só de acusar alguém justamente. Sem saber. Sem saber. Tá fazendo. Caluniar. É. Então a maldade está nos olhos das pessoas. Então a maldade, tudo que você vê de ruim no seu próximo é que você tem dentro de você. Uhum. É a lei do espelho. Porque é bíblico. É lei divina, não julgueis para não ser julgado. Se hoje eu estou julgando aquele que está cortando um frango, mas quantas cabeças seu irmão se cortou em suas vidas passadas? Vai chegar o dia em que o mundo será um mundo de regeneração, onde todos vão ficar no bem. Quando for exilado toda essa maldade do planeta, não vai precisar mais disso. Quando dizem isso daí, a conversa de espírita, o que, que o Exu responde? Que exilado, que esse negócio de transmigração para outro planeta, é a realidade, né, seu Trancarro? O senhor não pode falar de uma coisa que não é a realidade, né? É a realidade. Ah. Mas nós, Exu, não vamos não, vamos ficar aqui. É, então, porque nós não somos demônio. Mas não é conversa de espírita isso, o senhor está falando, é a realidade. É a realidade. Claro. Até porque, se um homem não fizer, a natureza vai fazer. Certo. Certo? Sim. Se o homem não fizer a sua própria destruição, que ele está fazendo todos os dias a sua própria destruição, uhum. Que uma das nossas preocupações como Exu é essa avalanche de desencarne de jovens. Se todo dia morrem muitos jovens sem preparação para o mundo espiritual, uhum. Então, qual é o melhor egé? As pessoas, ao invés de ficar observando o que o outro está trabalhando espiritualmente, deviam cuidar dos jovens, deviam ver que eles estão se matando, estão se drogando. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco, isso é o mal. Isso é que é realidade. Quando o outro está fazendo na crença dele aquilo que é o bem está sempre dentro da lei do bem. Não tem outro caminho. Então, é que vamos dar as mãos, vamos nos unir. Porque o que é sagrado para a Igreja Católica tem um sagrado, o Espírito tem um sagrado, o Umbandista tem um sagrado, o Candomblécista tem um sagrado. E cada um dentro do seu sagrado. Como tem no hinduísmo, confucionismo, no islamismo e todas as religiões que existem no planeta, existe sempre um ponto sagrado. Antes, se sacrificava o próprio irmão. Hoje é a galinha, graças a Deus. Né? Sim. Só que aqueles que sacrificavam os próprios irmãos, aqueles que viviam do sangue dos seus próprios irmãos, são eles que precisam daquela energia para poder recolher. Claro. Deu para entender? Sim, senhor. Que tudo nesse mundo se usa para o bem, tem um objetivo. Tudo que se usa para o bem tem um objetivo divino para o mundo espiritual. Aham. Essa sede de sangue que acontece, que está acontecendo no nosso planeta, de um irmão matando outro irmão, é necessário retirar esses espíritos vampiros do planeta. E só se tira assim, infelizmente. Tem muita gente que não vai aceitar o que eu estou falando, mas eu sei o que eu estou falando. Não vai aceitar qual parte que você está falando? Não aceitar de que é necessário o corte para poder tirar esses espíritos vampirescos. Que é, às vezes é necessário, é como a homeopatia, o semelhante com o semelhante. Sim. Entendeu? Então, o semelhante ajuda a tirar aquilo que é daquela energia do meio da sociedade. Sim, entendi. É preciso o corpo para que o espírito possa interagir na matéria. E é preciso a densidade do ectoplasma para que vocês possam interagir na densidade do negativo. Do negativo. É isso que o senhor falou? É isso. Aham. Claro. Entendeu perfeitamente. É. Estamos sendo auxiliados, né? Graças a Deus. É tanto que os índios, quando eles vão fazer matar qualquer animal, eles fazem um ritual antes. Sim. Porque ele precisa do couro, precisa do alimento. Precisa, e ele sabe que aquilo é sagrado. Então ele faz uma oração antes, ele faz um ritual antes. Mas os matadouros não fazem. Realmente. Os matadouros não fazem. Os frigoríficos não fazem. E a primeira pessoa. Uma oração ao sagrado antes de servir a carne para os hipócritas comerem, né? Sim, sim. Claro. E a pessoa que critica o irmão que trabalha no sagrado é a primeira a dizer: ela adora uma carninha bem mal passada. Um cabritinho assado, e assim vai. Claro que sim. Entendeu? É até mais divino você fazer um ritual divino, uma oração, porque eles fazem todo um ritual, aquele animal para ele é sagrado. Claro. Né? É diferente. Quem ganha só dinheiro com a carne, não oferece nada. Uhum. Se você pudesse ver no astral de um frigorífico, você ia ficar horrorizado. É. Ali sim serve aos espíritos vampiros. É impressionante como é cheio. Se você pudesse ver, você ia ver o porquê que o pai de Santo Candomblé tem que sacrificar um bicho para poder tirar aqueles irmãos daquela situação. Claro. E não aí foi... Por isso que Exu precisa às vezes disso. É para tirar a energia densa, negativa, tira a energia. Mas um pai de santo candomblé, ele jamais faz um corte de um bicho que está prenho, de uma galinha que está chocando. Respeita o ciclo da vida. Respeita o ciclo da vida. Que entende a natureza. Entende a natureza. O espírito da natureza. Que é diferente dos matadores, que matam o bicho de qualquer jeito. O que alimentamos pela dieta, claro. Então, o ser humano ainda é muito... Como se diz, né? Que a arma... Que a ignorância é a arma do preconceituoso. Você só é preconceituoso quando você não tem conhecimento. Então, a ignorância é a arma... Você está falando a mesma coisa que o trancador de Imbaré falou, não faz uma semana. Essas palavras. A ignorância é a arma do conhecimento, o conhecimento é a arma. É, não. É. A ignorância é a arma do preconceito. Isso, arma do preconceito. É a ignorância é a caminhão. Claro, claro. Sim. Então existe sim essa união entre vocês no astral em termos de conceito para elevar a consciência do encarnado. Do encarnado. Como coletivo. Como coletivo. Essa é a grande batalha do mundo espiritual. A grande luta da espiritualidade. É. É elevar a consciência. E elevar a consciência representa o que, seu Trancarosa? Evolução. É a pessoa dizer assim, não é o externo, sou eu. É. Evolução. É o reconhecer o seu eu divino. Sim. É mudar a consciência e viver uma vida melhor. Porque você vivendo melhor com você, você vive melhor com o seu próximo. No momento que você se eleva, Não é quer dizer que você tem que elevar todo mundo. Você se elevando, você vive melhor com o outro. Você vivendo melhor com o outro, a vida começa a melhorar para todo mundo. Porque aí ele vai também melhorar com o outro. É uma corrente do bem. Porque a luz, ela tende a clarear. Né? Sempre. Um ambiente. Se você apagar todas essas luzes agora, vai ficar uma escuridão. Mas se você acende, uma já melhora, duas fica mais claro, três fica mais claro ainda. E chega um momento que se a luz foi tão grande, é capaz de cegar os seus olhos. Não é? Sim. Então, o que é que nós estamos fazendo, a grande luta do mundo espiritual? De todos os líderes espirituais no mundo espiritual. Sim. No mundo, os líderes espirituais divinos no mundo espiritual. É fazer o encarnado ver a luz para quando ele desencarnar, ele não ficar cego diante da luz. Uau! Poder coexistir naquela ambientação que representa ali a evolução do espírito. Claro. Porque se você ficar muito tempo nas trevas, você não consegue, você fica cego se você andar para a luz. Então é para quando ele não precisar do corpo mais, ele não se cegar diante da luz. Claro. Então, dizendo que sobre o que encarnado precisa, e até voltando então naquele ponto sobre o propósito da encarnação, pedi ao senhor explicar essas colocações para a gente. No livro dos Espíritos, questão 132, Deus lhes impõe encarnação com o intuito de fazê-los chegar à perfeição. Então, como é que é isso de impor a encarnação? Como é que é? A pessoa, é a vibração dela que puxa ela para aquele ambiente? Seria isso? Segundo as leis de Deus. Existe a necessidade da reencarnação por causa da consciência. Certo. É uma lei. Uhum. E essa lei é imutável. E simplesmente, somente a encarnação dá uma nova perspectiva, porque ela é única. Tá? Então vamos dizer que você seja uma pessoa que levou a vida matando as pessoas. Só fez o mal para as pessoas. E de repente você nasce sem um instrumento que você usar para matar, seus braços. Aí você vai entender, o Espírito vai entender, que tudo que te é dado é para você usar divinamente. Se você usou a língua só para caluniar e fazer o mal para os outros, você pode nascer surdo. Você entender. Se você usou seus olhos, existe o uso dos olhos para as coisas negativas, você pode nascer cego. Então você vai dar valor no que é divino, porque o corpo é um santuário, não é? Sim. E assim por diante em todas as fases. Então é necessária, é imposta a reencarnação, é assim. Ela é imposta. Por que ela é imposta? Porque o amor de Deus sobre seus filhos e o perdão dele faz com que ela seja imposta. Porque o caminho que ele dá a todos os seus filhos é a luz. Então por isso que ela é imposta. E por que você sofre? Porque você causou essa dor em você. Não foi Deus que causou. Ele está te castigando. Ele não castiga, ele é só amor, justiça e perfeição. Então todas as dores são impostas não por Deus, mas por você. E como você vai saber o que é uma dor de dente se você nunca sentiu? Como é que você vai saber o que é uma dor moral se você nunca sentiu? Você só fez o outro sentir? Por isso ela é imposta. Sim. Por isso há provações. Porque se o seu ouro é motivo de escândalo, arrancai. Se sua mão é motivo de escândalo, arrancai. Se sua língua é motivo de escândalo, arrancai. Não é assim a lei? Sim. Porque não é a lei do olho por olho e dente por dente. Sim. Não é a lei do olho por olho, dente por dente. Uhum. Mas é a lei da causa e efeito. Porque a espada da consciência, ela vai cortando dentro de você o mal que existe. É a espada da consciência. Então é necessário ser imposta, sim. Mesmo quando ela não é imposta, vamos dizer, porque existem as reencarnações compulsórias, que tem espírito que passa muito tempo encarnando, que tem nem noção, são as compulsórias. Disse aquela que o espírito pede desesperadamente para reencarnar, porque ele precisa se livrar da consciência pesada, da dor que ele carrega, do arrependimento. Então é necessário, sim. Claro. Agora, o mais importante, mesmo com a dor, é você nunca perder a motivação de viver. Porque esse planeta dá a todos os seus filhos a oportunidade de ver o que é de mais belo que Deus criou para o ser humano. Em todo lugar que você olha, existe um alento, uma flor, um pássaro, uma água, um riacho, uma criança sorrindo, brincando. O céu azul, as estrelas, o sol. Porque por mais escura que seja uma noite que o ser humano acha que ele esteja, quanto mais escura é a noite, mais estrelado é o céu. Então, quanto mais dificuldade você está passando, quanto mais dor você está passando, mais amparo você está tendo do seu lado. Claro. O senhor ensina então a irrestrita confiança nos desígnios de Deus, como dizia Joana de Ângeles. Com certeza. Tudo está certo e Deus não erra. Não existe erro nos desígnios divinos. Existe erro humano, das atitudes humanas, mas das atitudes divinas nunca. E até antes do senhor comentar essa segunda parte da questão, da resposta dos espíritos, qual que é a simbologia da espada e o que ela pode trazer como analogia para o ser humano de hoje, que corta tanto para um lado quanto para o outro, e tem ali aonde segurar, tem todo o seu formato e tem a razão do senhor estar usando ligado com a vossa encarnação passada, eu acredito. Fala um pouco o que representa para o senhor a espada e o que a gente pode tirar de conhecimento para a nossa vida atual da simbologia da espada. A espada significa cortar, né? Cortar tudo que é de mal dentro de si. São Miguel Arcanjo tem uma espada. Joana d'Arc tem uma espada. Ogum tem uma espada. Porque a simbologia é corte dentro de você tudo aquilo, todas as ervas da linha, todos os fios de energia negativa te ligam ao mal. Fios de energia negativos. Que te ligam ao mal. Que você atrai com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas atitudes. Você cria ligações com outros espíritos, com energias, que você fica igual uma... uma teia. Vai fazendo uma teia, como uma teia de aranha à sua volta. Então, quando a gente usa a espada, a gente usa o formato, a gente usa a energia para cortar os fios de energias que ligam a sua vibração a vibrações menos dignas, vamos dizer assim, trevosas, escuras. Por isso o símbolo da espada. E a espada, ela é o corte, mas se você colocar assim, ela indica um caminho, né? Sim. A direção. É. Assim, senhora. E a defesa. Não é assim? Quando usa a espada para a defesa? Sim. A defesa. Pois eu sou todo trancado e guardião de ouro, não é? Sim. Então, eu tenho 7 espadas para me defender. Eu tenho algum na minha companhia. Então, ela significa defesa. E cortar o que é de negativo, os fios de energia negativos, as energias negativas que o ser humano vai criando ao longo da sua existência. Porque é necessário o ser humano entender o seguinte, nem só de pão vive o homem. O espírito precisa de pão, de alimento, todos os dias. O espírito precisa de? Alimento, todos os dias. Uhum. Porque isso enfraquece, como o corpo enfraquece. E qual é o alimento do espírito, a fé, a oração, o fazer o melhor, o fazer o bem? Alimentar a alma. Quando você dá alimento para o seu espírito, ele fica feliz. Você não perder tempo com coisas pequenas, e sim com coisas pequenas, que eu digo ruins, desnecessárias, mas usar o seu tempo para o bem. Para uma palavra amiga, para um conselho, para o alimento, para uma explanação, para a evangelização, e assim vai. Então, não perca tempo, nunca. E aproveitando que a gente está explicando um pouco. O maior inimigo de um ser humano chama-se preguiça. É? Por quê? Porque é aquele que para, fica estagnado, apodrece. Ah, a gente estava falando da água parada. Isso. Quem não faz movimento, quem tem preguiça, quem não se movimenta. Aí não adianta de ir terreiro em terreiro, ficar pedindo os espíritos para arrumar emprego, para arrumar isso, para arrumar marido, para arrumar aquilo, para arrumar aquilo outro. E, na verdade, ele não faz o movimento correto para a vida dele. Uhum. Não faz, não busca, não se movimenta, tem preguiça até de viver. Tem gente que tem preguiça de tomar banho. Sim. Não tem? Tem. Então, é o pior, é o maior inimigo do ser humano. É a água parada. É. Claro. Porque quem tem preguiça não estuda, não trabalha. Não dá o movimento para a sociedade. Não faz movimento. Então, o que, que ele é para a sociedade? Uma porta de abertura. Não. Para o negativo. Para o negativo, para ele. Para ele. Mas para a sociedade, ele é o quê? Um empecilho. Um estorvo. A atitude ali, né? Não é? Sim. Porque ele se torna o quê? Um peso. Ele é um peso para a sociedade. O ser humano que não produz, ele é peso para a sociedade. Ele é peso para o universo. Ele é peso. Claro. Pode sim. É igual, o senhor me fez lembrar o que o Aristóteles faz, né? Ele explica na teoria da função, né? Uma flor nasceu com um propósito, uma árvore nasceu com um propósito. Por que, que o ser humano não realiza da mesma forma como faz a natureza? Não usa seu propósito. Seus talentos, né? É, pro melhor, pro máximo possível. E como que seria, seu Trancarroso, um ser humano, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem? Como é que é esse homem de bem? Como é que ele age? Como que ele sente a vida? Homem de bem não faz mal para ninguém. Sempre fica aí. Se você não faz o mal para ninguém, e se você não der razão para o mal, você é um homem de bem. Não é melhor você ser roubado do que roubado? Nossa. né? Melhor você ser caluniado do que caluniado. Sim. Então pronto. O homem de bem, se ele se colocar no lugar do outro e entender o que é a dor do outro, ele não vai fazer mal para ninguém. Então, é só um homem de bem. Seja do bem. Quem é do bem não tem motivação para o mal. Esse é um homem de bem. Aquele que tem um objetivo de caminhar no bem, de estar na luz, aquele que se permite ser um Deus, pronto, está resumido. Assim. Existe uma analogia que estou pensando aqui, que pode ser feito, de dizer que cada ser humano, quando se esforça para ser um homem de bem, ele pode ser uma casa da sopa para todos que precisam daquele alimento. É isso? É isso. É isso. É aquela sopa que alimenta a alma. A alma. Que emana do coração do outro, né? Que não tem interesse. Sem interesse. Claro, claro. Porque o momento que você faz por interesse, você já recebeu o seu tributo. Não é? Sim. Você já recebeu o seu pagamento. Não precisa de Deus pagar. Claro. Tua vibração ficou ali. É. Naquela personalidade que deseja ainda as coisas, que não se conhece, portanto, não é o Deusinho. Isso. Claro, claro. Sim, senhor. Porque quando se faz o bem, se faz naturalmente. Naturalmente. O bem é natural. Sim. Não precisa ser propagado de uma forma, vamos dizer assim, exacerbada. Sim. Porque ela é natural. É. É tão natural. Quem vive no bem, é natural fazer o bem. Não é cansativo, não é desgastante, não é. É natural. Incômodo. É muito mais natural o bem do que o mal. Porque o mal, depois vem a culpa, depois vem o desespero, depois vem a dor que você provocou no outro. Porque uma atitude maléfica gira, da mesma forma, uma corrente de mal para muitas pessoas. De dor para muitas pessoas. Uma atitude do bem, da mesma forma, move uma corrente de bem-estar para muitas pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas acreditam muito mais no poder do mal do que do bem. E aí se afiniza com aquilo? Se afiniza e causa sofrimento para si, principalmente para si. E para os outros. E emana aquilo ali. E emana. Daí que é um país melhor. Aí que é um país melhor. Que o brasileiro tem que aprender a falar bem do seu país, a vibrar que o Brasil será o país, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. País de Deus. Nas ações, né? Dele próprio. Claro. E tem que começar por ele. Porque ele critica aquele que cometeu isso, aquele que é o maior escândalo que aconteceu, as corrupções. Mas a corrupção começa desde casa, pequenininha. É. Claro. Não é? Então, já passamos da metade desse nosso segundo encontro e eu tive a ideia de perguntar ao senhor, para perguntar na espiritualidade, não sei se isso estava programado, provavelmente, que, se possível, depois que o senhor desse sua mensagem final, o mentor da médium pudesse nos dar uma mensagem. Podia ser pequena, podia ser uma mensagem, uma mensagem. O senhor pode perguntar a ele se é possível? Eu posso ler a mensagem que ele deixou para você? Para mim? É. Claro que sim. Ele já deixou pronto. Eu vou... Posso ler? Claro que sim. para o meu amigo Jefferson Viscardi. Eu sou o Zé da Serra, o vaqueiro do sertão. Venho falar com meu amigo de todo o meu coração. Neste mundo de meu Deus, cheio de dores e provações, é porque não aprenderam a lição do amor, que nosso Mestre Jesus há muito tempo nos ensinou. Um remédio que cura todas as dores, não precisa de dinheiro, não desfalca seu irmão. É só tomar todos os dias do amor uma porção. Começa de pouquinho, vai aumentando dia a dia, que a dor da alma se esvazia e se instala devagar a tolerância. O perdão se faz necessário. A felicidade alimenta o espírito como o corpo precisa do pão. Assim que se vive em paz, fazendo bem para si e seu irmão. Não sair do caminho da lei de nosso Senhor, que no final de todas as coisas só existe o amor. A dor se instala na alma de meus irmãos, porque esquecer o que é doença se cura com perdão. Zé da Serra. E deixou a oração. Sim. Não escreveu o nome do Zé da Serra aqui, mas... Eu te perdoo e te peço perdão por qualquer sentimento, palavras e atitudes nesta vida ou em vidas passadas. Eu te liberto e me liberto. Vá em paz e eu ficarei em paz. Não existe mais nada entre nós a não ser o amor universal. Eis aqui a mensagem de um dos mentores da médica. Eu posso falar no final uma mensagem do seu Tupiaçu, que é o caboclo. É, ele está permitindo? Para falar sobre o médium que faz o que não sabe, mexe no que não deve, promete o que não pode, só se compromete com as trevas. Porque quando você usa a energia dos seus orixás, não se esqueça que a espada de Ogum, a machada de Xangô e a flecha de Oxóssi voltam contra a sua própria cabeça. Então tenham muita responsabilidade, vocês médiuns, que quando vocês forem trabalhar, trabalhem dentro da lei, porque essa energia dos orixás pode voltar e cortar sua própria cabeça, inclusive a minha espada. Claro. E quem cometeu as suas faltas, peça perdão a trancar. Essa é a mensagem. Uau! Meu orgulho. Me chamou de amigo. Me sinto honrado. Um vaqueiro do sertão. Muito bom. Talvez, se houver tempo, a gente fala sobre uma coisa ou outra, mas aquela do final, eu te perdoo e te peço perdão, é uma oração de Zé da Serra. Do Zé da Serra. E é uma oração que ele faz, que ele ensina as pessoas a fazer. Aqui na casa, todas as pessoas, ele passa essa oração, inclusive aquelas que realmente precisam perdoar. E libertar, né? Porque quando você só liberta o outro, quando você perdoa. Ah, por isso ele diz, eu te liberto e me liberto. Porque é o meu não perdoar que me prende a si. É. Aquela mágoa instalada ali cria aquele fiozinho que o senhor falou. O fio de energia. Que é só a vossa espada que corta. É. E vai em paz eu ficarei. É um espelho, igual o senhor ensinou até agora. É a oração que diz, não existe mais nada entre nós. E daí ele não deixou essa distância. Ele falou, a não ser o amor universal. O senhor levantou o dedo e disse, peraí, tem sim. Claro que sim. Ah, isso foi muito bonito. Obviamente, eu vou sugerir às pessoas que ouviram, voltem o vídeo e ouçam de novo. Porque agora eu vou pedir ao senhor esclarecer alguma coisa, porque muita gente, enquanto o senhor estava lendo, ficou paralisado nesse julgamento. Eu vou pedir para o senhor explicar por que não se deve julgar o Exu só porque ele leu um papel. Quer dizer assim, Exu nunca vai ler um papel, já provou que lê. Então explica para a gente a crítica que pode surgir dessa forma de pensar, que a pessoa que ficou pensando isso não aproveitou o conteúdo bonito que foi passado. Então explica para a pessoa que vai pensar assim, Exu lendo? Isso é impossível. Explica por que, que não é impossível, Sra. Carlos. Primeiro, o senhor já leu, né? Mas assim, por que, que os outros têm essa ideia de que Exu não pode ler, não pode acender um negócio, não pode servir uma bebida? Explica para quem tem essa crítica. Normalmente são os mais antigos, que não sei por quê. Da onde tirar a ideia que o Exu é analfabeto? Que um preto velho é analfabeto? Que um caboclo é analfabeto? Existem escolas também no mundo espiritual. É o mundo físico que é a cópia do mundo espiritual, não é o mundo espiritual que é a cópia do mundo físico. Assiste nosso lar, que em 1939 lá já existia laptop. Realmente. E quem falou para eles que a gente não vai para a escola, que a gente não estuda, que a gente não sabe, que a gente lê, que a gente trabalha, que a gente escreve livros? Como é que Exu pode escrever livro? Se ditar. Todo mundo lê, ditar livros, ele não sabe ler nem escrever. Quantos livros de Exu tem psicografado por aí? Da onde que Exu é ignorante? Pois eu leio e escrevo, não sou analfabeto. E aonde eu iria falar tudo isso se eu fosse um ignorante? Então, é o coração preso no julgamento. Não, é ignorância mesmo, falta de escuto. Que é o senhor que falou que ligou o preconceito com a ignorância. Isso. É igual aquela frase. A espiritualidade, ela não é aleijada. Ela não é aleijada, nem ignorante. Sim. Quantas reencarnações tive que eu aprendi a ler? É. E continuei estudando o mundo espiritual? E vou te falar uma coisa, as nossas faculdades não chegam, mas as daqui não é, é o primário dos espíritos lá, na faculdade aqui. Sim. Então. Menos, né? Menos. É um ser humano que. É igual, acho que o preto velho tem que sentar no topo. Porque ele viveu na cesárea, tem que sentar no topo. Né? Quer dizer, que é isso? O mundo é, as pessoas vão evoluir demais. Claro. Entendeu? O preto velho sabe lidar com o computador. Sim. É porque aquele escravo analfabeto não aprendeu a ler. Que é isso? Mas... O mundo espiritual é evolução pura. Existem coisas no mundo espiritual. E eu vou falar para quem. Tá ligado? Tá ligado. Eu vou falar para quem perguntou. Boa. O maior computador do planeta está sobre os nossos domínios, aonde existe o registro da vida de todos vocês do planeta. Por isso nós somos guardiões. Nós somos espíritos altamente instruídos dentro da tecnologia. Como que a gente não pode saber ler? E um aparelho físico, o mediúnico, é uma tecnologia. É. Claro. Ué, ela não é cega, nem analfabeta. Eu não sou cego, né? Analfabeto eu posso ler. Claro. Preciso estudar mais um pouco, né? E graças a Deus. O senhor foi aí, então, abrindo um precedente. Primeiro Exu, um diálogo com os espíritos. Tinha que ser o Trancâmbulo, né? Tinha que ser. Pra ler. Pra ler. É pra todo mundo ver que não tem isso. Claro que sim. Como que um Exu não pode ler? Então. Até achei estranho. Você achou um absurdo. Absurda! Graças como a Deus. Que um caboclo não sabe ler? Ele, a gente escolhe a roupagem ou a energia que a gente quer trabalhar. Uhum. Como caboclo, aquele espírito que na encarnação foi caboclo, ele quer ser índia. Mas isso não quer dizer que não tenha sido. Um Aristóteles da vida. É, um discípulo dele. Claro. Não quer dizer que o preto velho não tenha sido, entendeu? Um dos maiores conhecedores aí da humanidade. Claro. É tanto que preto velho, para poder descer nas ondas inferiores, chama a gente para acompanhar. Eu ia chamar esse espírito ignorante para ficar preso lá junto com eles. Ah. O mundo espiritual se estuda e trabalha. Quem é preguiçoso vai se preparando. Porque se ele for preguiçoso, ele vai ficar no limbo. Vai ficar onde? No limbo. Claro. Sabe aquele lugar que não consegue nem se mexer? Ah. Preso? Sim. Sabe? E é uma. É um pântano. Sim. Preguiçoso, que não estuda, que não faz nada na vida, ele fica preso no limbo, ele não consegue nem se mexer. Meu Deus. Então manda o povo estudar. Então aquelas visões, Sr. Trancarroas, que se passam nos livros, nos ditados, nas casas espíritas, nas psicografias, que às vezes andando por certa região umbralina, você vai pisando na cabeça de gente que está ali enterrada, viva, gritando por ajuda, mas não consegue sair daqui. Sair dali. É esse tipo de gente que o senhor está falando. É isso. No limbo. É a consciência, né? Consciência culpada. A consciência congelada ali. Congelada ali. E sem o movimento. Sem o movimento. O senhor falou, claro. Então esse emanar de amor, esse fluir é o movimento que o senhor está falando desde o começo. Desde o começo. Que a água não fica estancada e a água representando os sentimentos e as emoções. Isso. Tá certo. Então, para finalizar aquela questão, Sr. Trancarro, que a gente prometeu às pessoas, a segunda parte da resposta da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Propósito da Encarnação, ela diz assim, vou iniciar para ver se eu lembro, porque eu não estou lendo em lugar nenhum. Deus lhes impõe a encarnação, que o senhor já respondeu, que eu queria saber dessa parte do impor, né? Com o propósito de fazê-los chegar à perfeição. Ah, lembrei. Para uns é missão, para outros expiação. Mas todos têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Claro. Porque o corpo envelhece, os órgãos envelhecem, não é? Sim. Como uma máquina qualquer, claro. Como uma árvore envelhece, como faz parte da natureza ainda do planeta. Sim. O animal envelhece, o animal adoece, não é? São as vicissitudes da carne. Sim. Então, a criança nasce, cresce, né? Envelhece, adoece e morre, não é? Sim. E não é só para o ser humano. É para a planta, é para o animal. Claro. Que é lei da natureza. A lei. É. Sim. Porque um ciclo vai alimentando um novo ciclo. Certo. Por isso que o índio diz que você come seus antepassados e bebe seus antepassados. Sim. Que fica no ar, né? É, fica na terra. Na terra, no ar. Na mesma terra. Sim. Do pó você vem, do pó você vai. Claro. Não é? Sim, senhor. Então, quer dizer, você tem que passar pelas vicissitudes, porque ainda é um planeta de provação. Uhum. Ainda não existe o amor perfeito nem puro no nosso planeta. Claro. O dia que acabar com o desamor, vamos dizer assim, uhum. né? O desamor, sim. Que o desamor vem o ódio, o poder, né? Aquele poder. As ilusões, o dia que acabar com as ilusões, existir só o amor, acabam com as provações e com as dores. Porque você não está adquirindo mais. Aham. Mesmo passando pelas missões, mesmo quem tem missão, tem alguma coisa resgatada dentro da sua consciência. Sim. Então, ele aproveita para fazer, uma encarnação se aproveita para poder. Claro. E se limpando. Entendi. E parece que está um pouco ligado com o que o Buda passou, que tudo é sofrimento, nesse sentido que o senhor falou. Tudo é sofrimento, ou seja, o movimento causa as mudanças constantes e o espírito querendo ficar ali sempre na boa. Isso. Mas ele é quase que obrigado a ceder ao movimento natural da natureza. É obrigado a ceder ao movimento. Você está ensinando, quanto antes aceitar, quanto antes amar o próximo a si próprio, menos sofrimento você vai ter na próxima encarnação. Mais rápido chega nessa parte. Mais rápido você chega à evolução. Olha, claro que sim. Entendi. Essa era a outra parte. Muito bem, estamos chegando perto dos próximos, dos 10 minutos finais. E perguntar ao senhor aí, se o senhor puder dizer novamente aquela mensagem do índio, para quem não entendeu direito. Deve pegar comigo. A Umbanda trabalha com as energias dos orixás. Trabalha com energia cósmica, trabalha com energia da natureza. A Umbanda é magia divina, né? E aí, essa energia tem que ser trabalhada dentro da lei do amor. Porque se você usar essa energia de forma desarmoniosa, a própria espada de Ogum e a flecha de Oxóssi, a espada de Xangô, volta contra a própria cabeça do médium. Eles são os primeiros a cortar a cabeça deles. Uau! Então, o médico que faz o que não sabe. Mexe não o que não deve, promete o que não pode, só se compromete com as trevas. Assinado, seu Tupiaçu. Uau! Entendi. E o senhor assina embaixo do que ele falou, em termos da vossa experiência concomitante com a realidade no astral, é isso mesmo? É isso mesmo. Cria essa ligação forte com as Cria trevas. Cria ligação com as trevas. Já enquanto está encarnado. Já quando está encarnado. Aí depois acho que o outro está fazendo demanda com ele, né? Ah. Porque... Então use direito as armas que os orixás te dão, que seus guias te dão. Faça delas uma arma divina. Não saia da lei. Porque se você sair, ela volta contra a sua cabeça. Se ninguém fazer o mal para você, você mesmo já fez. E quando o senhor diz volta contra a sua cabeça, é porque a pessoa não tem a mente fechada, igual o senhor sugeriu que tivesse. Que não tem como ter corpo fechado, mas a mente fechada tem. Não, volta contra a sua cabeça sim. O que ele fizer de uso errado, ele vai sofrer todas as consequências. Ah, cai na sua... Entendi, entendi. Não, corta a cabeça, você cai não. Corta essa parte. Certo. Entendi. É isso. É causa e efeito. Causa e efeito. Tudo que você volta, joga para o universo, ele te devolve. Não é? Ah. Não é o bumerangue? Claro que sim. Não é isso? Então use as armas que são dadas. Com confiança, como médium. Para usar as energias da natureza, dos orixás, dos seus mentores, como dentro da lei. E com muito amor. Porque se for fora da lei, elas vão cortar a sua cabeça. Entendi. Entendeu? E antes de finalizar, queria também, eu sei que vai ter esse tipo de questão, e dar a oportunidade do senhor de esclarecer. Muita gente está vendo o que pode ser uma capa, um manto, porque a capa normalmente não se coloca o braço dentro. Então é um pouco diferente, eu aposto que foi o senhor que pediu que fosse desse jeito. Explicar pra gente, muita gente está vendo branco, cinza por fora e vermelho por dentro. O senhor quer explicar quais cores, qual que é o fundamento e por que, que a capa é assim? Bom, eu vibro no vermelho e no lilás. Vermelho e no lilás. Lilás. Porque lilás é espiritualidade. Sim. Não é? Sim. E não é energia lilás que queima as energias negativas. Ah, é como se fosse a chama violeta. Isso mesmo. Claro. Não é? Sim. Sim, sim. E o vermelho é a energia terra, é o vermelho que faz com que a energia do chakra básico circule, que é por onde o Exu movimenta. Claro. E por que não prata? Por que não? Entendi. Prata traz que mensagem? Não, não sei se é, são tantas essas placas. Ah, escolhe uma, assim, que você acha que a gente vai entender. O prata significa a energia da lua. Ela é prata. Claro. E lá é a moradia dos guardiões. Mais uma? Não, é isso aí. Espero que esteja esclarecido para todo mundo. Ah, outra coisa. Por que o senhor preferiu que fizesse assim de colocar o braço? O senhor, por acaso, teve vidas onde o senhor for mestre em diferentes lugares? Ou médico? Por que, que o senhor escolheu a capa onde coloca o braço assim dentro? Eu já fui médico em reencarnações na reencarnação passada, ainda exerço esse conhecimento ainda como espírito. Aqui na casa? Aqui na casa. Você faz operações? Se precisar, porque tem outros médicos espirituais que trabalham. E continuei estudando a medicina espiritual do mundo espiritual, por isso que eu posso ler. Ah, lógico. Tá? Tá. E uso a chama violeta, porque é a chama que queima a energia, principalmente a do pensamento negativo. Que cria lá, né? É. As ligações, as formas de pensamento, causa o peso que o senhor explicou. Agora eu tenho muitos milênios nesse planeta. Se eu fosse contar todas as reencarnações. Sim. Então tá certo. Passa por gentileza, seu Exu, uma mensagem final, o que as pessoas devem guardar bem pra gente durante essa jornada, né, da encarnação. E se por acaso tiver algum espírito aqui que o senhor achar que está com vontade de passar uma mensagem, uma frase, o senhor pode passar, se for da sua vontade. Bom, a minha mensagem toda é a lei do amor. Ame uns aos outros. É a lei do amor. Ame uns aos outros. É. Só isso. O amor é a soma de todas as virtudes. E você vai evitar muita dor no futuro se você começar a lei do amor. Só isso. A lei do amor. Quando se ama, se é feliz. Quem ama é feliz. Não é? Sim. Claro. Tá certo, então. A mensagem já dá certo, foi passada. Se o pé sujo já foi passada. Claro. Tá? Todos que estão presentes, a nossa irmã Alongogira, aí das Sete Cruzidades, a nossa irmã Estela, que é cigana, nosso irmão Manuel Baiano, todos eles concordam que a única mensagem que se tem que passar para todos que estão ouvindo é a lei do amor. Dentro do amor verdadeiro, o amor divino, incondicional, não se erra. Não estou falando das paixões humanas, estou falando do amor divino. O amor incondicional. Não se erra. Aquele que ama incondicionalmente, ele não comete erro. É essa a mensagem. Graças a Deus. Claro, Exu. Salve, minha avó. Salve, tempo, Ricardo. Salve, povo da noite. Eu te agradeço por você ter vindo aqui. Eu agradeço, senhor, se Carlos, a oportunidade desse estudo com vós. Graças. Salve, Alessandra. Salve. Claro, Exu. Graças a Deus. Louvado seja. A senhora já está de volta? Já. Tá certo, muito obrigado. Ah, qual que é o nome da senhora? Neida. Ah, a senhora... Como é que foi o momento de encarnação, esse trabalho, nos bastidores aí? Como é que é incorporar uma entidade dessa? O que a senhora sentiu durante o trabalho? Eu? Sim. Senti nada, não. A senhora tem essa mediunidade mais inconsciente, é, por isso? É inconsciente. É inconsciente, claro que sim. Senti nada, não. É? Quanto tempo a senhora trabalha com o seu tranca-ruas? Que ele trabalha assim de estar aprendendo as pessoas, tem uns 4 anos, né? É. Mas que ele vem junto comigo, né? Acho que quando já tem mais de 25 anos. Sim. Quando a senhora diz vem junto comigo, é por causa que a senhora via ele. Já, vi muitas vezes. Viu? Vi. Ah, e como que ele é? Ele é um espírito nobre. É, ele se apresenta sempre como um cavalheiro. Às vezes que eu vejo, ele é vestido como um cavalheiro. Uhum. Um espírito nobre. Claro. Nunca vi nada de deformidade, nada. Espírito nobre. Nobre. Se não. Veste assim com... Se veste com nobreza. Nobreza. Claro que sim. E como que chama aqui a casa onde a senhora é dirigente? Associação Beneficente, Casa da Sopa, Maria de Nazaré. E que lugar estamos? Anápolis, Goiás. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu carinho, sua caridade, para permitir que fizéssemos mais um diálogo com os espíritos, agora através do seu aparelho mediúnico. Obrigado a você. Graças a Deus. Muito obrigado. Quando o outro está fazendo na crença dele aquilo que é o bem está sempre dentro da lei do bem. Não tem outro caminho. Então, é que vamos dar as mãos, vamos nos unir. Porque o que é sagrado para a Igreja Católica tem um sagrado, para o Espírito tem um sagrado, para o Umbandista tem um sagrado, para o Nobrecista tem um sagrado. E cada um dentro do seu sagrado. Como tem no hinduísmo, confucionismo, no islamismo e todas as religiões que existem no planeta, existe sempre um ponto sagrado.